começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Tacur e assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a sessão de hoje com Hercules and Love Affair e a participação de Aérea Negro e a música Painted Eyes. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje, passaram por cá nomes como Night Jewel, Best You de Moraes, entre muitos outros. Para já, entram no alinhamento Glass Candy e a música Beautiful Object, depois Colder com Your Kind e por fim Fujiwa e Miyagi com a música Ankle Injuries. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Quiet drama for the drama, oh no. We love a golden rarity. Beautiful objects, ooh. I hang above the walls and ceiling. What more can I do? I want to put my hands deep. In all my misguided desire, raises me deep with pent up hostility. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. Uchiwa e Miyagi e a música Ankle Injuries. De seguida, Night Jewel e a música Running Out of Time. Daqui a pouco, Surna e Paus. We'll be right back. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bittencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bittencourt e estarei aqui deste lado até às 21 horas. Ouvimos a portuguesa Surna e é com música portuguesa de resto que continuamos até ao fim da primeira hora da sessão de hoje da playlist. Música portuguesa a cargo de Bestiude e Moulinex e a música In Shade, já a seguir. Depois, Paus e Moraes, respectivamente com as músicas Pela Boca e Catatua. Playlist com Miguel Bettencourt. Nesta ilha todos querem ter a Penélope para seu prazer. Contam histórias boas de entreter, na esperança disso a convencer. São poetas com tanto a dizer, mas nenhum que saiba descrever. A viúva que é antes de o ser só resiste até ceder. A primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Noiserve e a música I Was Trying to Sleep When Everyone Woke Up. Depois, na segunda hora, passaram por cá Destroyer, Foxes in Fiction, Metronomy, Ross from France, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist? Eu sou Miguel Bettencourt e espero que esteja a ter uma tarde agradável na companhia do Rádio Clube de Angra e da playlist na Voz da Terceira. And cross trust the one that I had lost. Let him show and take it slow. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintor. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. No. flowers. I still keep it with me. Does she still want to sing? Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora com a música Valley, de Perfume Genius. Passamos para Destroyer, com Mad Foxes. Depois Nick Cave and the Bad Seeds e o clássico The Ship Song. E por fim, Aldous Harding com a música The Barrel. Mad Foxes, look, I saw them all and I wanted all of them. Berlin is for lovers. It will never fall, but you can and you will. Any hope for a love can be killed when death waits for us silently to be free. Saying your body is bad, but your mind is okay, or she was never gonna go there anyway anymore. sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me, every time you call around. We talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Playlist, aos sábados ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. shell and we are the nut. A dice or a hand or tote of the barrel. Look at all the peaches. Harding, Nick Cave and the Bad Seeds, Destroyer e Perfume Genius, a abrir a segunda hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir Foxes in Fiction e a música Antibody. Daqui a pouco, Jamie XX e Iggy Pop.

See you later. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Mary Davidson e a música Work It. Passamos para Metronomy e a música de Luke e depois Roosevelt com a participação de Washed Out com a música Forgive. Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in a circle. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a paper. This time's the ocean in mine. perto da reta final da sessão de hoje da playlist Ross from France com a música The Knife e depois Jamie XX e a participação de Oliver Slim e a música Stranger in a Room. Ooh.

useless, expensive, maddening, pain in the ass.